3.4. Boa noite, acendo a identificação, chega da Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro 1014. Mari, 3.014, 1805. Objeto 5809, boa noite, senhora identificação, chegada Mari, desça para 050, web 5809. Escolha Mari 050, Gol 1643, boa noite, senhora identificação, chegada Bonf, e desça para 4 mil pés, altímetro 1014. 4 mil, 1014, Bonf. Gal 024, can I pin take off on 10, wind 120 degrees, if 11 knots. Take off 10, Portugal 020. Noite, papapá, Serra Kilo Índia, Sony, identificação. Dessa vez, chegada Mari. Para o nível 060, QNH 10 no 4, reduza para 250 nós. Standby Portugal 020, clear for takeoff. Portugal, take aim, please. Standby clear for takeoff. Roger. Noite 05, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray Pistão no zero, reportará na estabilizado no localizador o voo 805. Portugal 020, airborne at 55, correction, airborne at 16. Call all departure control 119-35, have a nice flight tonight, good night, sir. 119-35, Portugal 020, obrigado, boa noite. Departure, boa noite, Portugal 020, Puka departure. Boa noite, Portugal 020, radar contact, climb to flight level 350, Puka departure. Flight level 350, Puka departure, Portugal 5809, desça via para 2000 pés, o QNH no 0 no 4. Via 2100 no 4, correto. Off runway 10, left turn to dial departure, after fly direct to Lida and bridge position. Transponder 5542 and departure control frequency 119.35. Web 679627, read back please. Please confirm left turn. I'm sorry, right turn. Take off runway 10, right turn, dial departure, Lida in bright position. Confirm flight level 340 is clear and subventual 16. Take off runway 10, right turn, dial departure, Lida, then fly bridge. Bright, Cog 5542, 119.35, FJ 967, gate number 2. Just to confirm, 5542 squawk, okay? 5542. 5542. Okay, correct. Call me ready for pushback and start up on gate number 2, 9627, WebJet. WebJet 9627, right. Terra Kilo India, reduza para 220 nós e desça para o nível 050. Web 5809, reduza para 200 nós, se possível. 200, reduzindo 5809. Controle Gol 943, está checando o bom, se a nossa intenção é completar o índice. Afirmativo, Gol no 643, autorizado 4000, após o Serra Vitor 367, autorizado. Procedimento ILS Whisky, reporte estabilizado no localizador. Ok, para 4000, após o 367, o ILS autorizado, ficaríamos estabilizado. Gol no 643. Quando 643, reduza para 220 nós. 220, com 643. Opa, Terra Kilo Índio, retoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 015, limite ao localizador, o Terra Kilo Índio. Esquerda 015, limite localizador, Terra Kilo Índio. No 805, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. ONU 186, ONU 8051. Boa. Torre Salvador, muito boa noite. Chegou ONU 805, final estabilizado. ONU 805, boa noite. Checando o trem, que é autorizado o pouso na 10, o vento é 120 graus com uma dezena de nós, o altímetro no 014. Embaixo e travou, autorizado o pouso 10, ONU 805. Web 5809, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. Salvador, boa, Web Jack 5809. Boa noite, Web 5809, complete a aproximação, número 2 para o pouso, aguarde pista livre. Aguarde. No Índia, curve à direita na proa 060 para interceptar a final, ILS X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. ILS X-ray Golo 805, seu solo aos 26, por gentileza, agilize a liberação à direita, prossiga via Alfa e chame antes da Taxi Juliette. Agilizando pela direita, Alfa Juliette, Golo 805. Golo 643, chame Torre, Salvador em 1.6. 186, boa. Boa. Aqui no Índia, complete a aproximação, chame Torres Salvador em 1.6. Boa noite. Boa noite, bom pouso. Baixado, depois para o 5809. 0, contact Recife Center 125.45, if unable 126.85. 1.5.5.5. Boa noite. Boa noite, Gol 1.6.4.3. Está estabilizado no ILS com o trem embaixo travado. O número 4.3, boa noite. É o número 2 para o pouso. Aguarde autorização. Eu aguardo. Web 5809 no solo aos 28, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame, perdão, Alfa e Kilo para o Parte 3. Alfa, Kilo, Parte 3. Oi, Salvador, voo 1714, cruzar 160. Ono 714, aciona identificação, desça via chegada a Mare para 2000 pés, o QNH 1014. Via chegada a Mare, 2014, ou 1714. Os autorizados na 1-0, Gol 1643. Salvador, ou papapapá, será que você tem intenções de pousar na 1-7? Ok, torre está ciente, então reporte para o cancelamento e para ingressar no circuito da 1-7, você é arquivante. Papá, Serra Quilo Índia está visual. Propõe mudança de regra para pouso na 1-7. Ok, Ok, Sierra Kilo India, mudado agora aos... cancelado agora aos 3-1, curva esquerda para o circuito pela direita da 1-7, reporte interceptando na final. Reportará na final da 1-7, Sierra Kilo India. Azulete, 1-8-0-5, ingresse via Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, ingresse 1-8-0-5. Uno 643, seu solo foi aos 3-0. Ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette, 27, gol 1-6-4. É o 01, por gol 1-8-0-5, confirme? Afirmo, 01. A informação de transmissão é acompanhada de apito. Ok, vou checar aqui, ok? Confirme o Zé aqui no India. Webchat 9627, start up in pushback gate number 2. I'm sorry, clear to pushback and start up, call me ready for taxi. Web 9627, QNH 1014. QNH 1014 is clear, start up in pushback gate 9627. Do sinal ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Pistão quase, reporte estabilizado. Travado, girando para a final, Serra Quilinha. Boa noite, Atena 3226, acione a identificação autorizada proa de ITAP, desça para o nível 050, QNH 1014. ITAP 050, Atena 3226. Chapter 9627, ready for taxi 1524, 3 hours, 30 minutes, alternating Guarulhos. Roger, Guarulhos, 152, 30 hours, no question, 3 hours and 30 minutes. Taxi approved on your right, call me, ready for takeoff. Roger, clear taxi, 6258, acionei 6258, informação alto. Corrigido, bravo. Boa noite, acionei 6258, aciona identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 060, QNH no 0 no 4. Ok, via para o 060 no 0 no 4, 6258. 130 degrees, 129. Airplane up and take off on A10, let's have 96.